essa chama que eu te quero ardendo. Sou seu interasa, fogo de paixão. Vem brincar comigo, é meu o seu coração. É fogo, é fogo, é fogo de amor. É água, refresca o calor. É fogo, é fogo, é doce o teu beijo. Esquenta esse desejo que se apega a Salvador. É fogo, é fogo, é fogo de amor. É água, refresca o calor. É fogo, é fogo, é doce o teu beijo. Esquenta esse desejo que se apega a Salvador. O interasa vai passando, incendiando a multidão. É o cometa da galera, um vulcão em erupção. Não fique aí sozinho à toa, venha curtir a sensação de ser mais um teleguiado do império da alegria, no calor da paixão. É fogo, é fogo, é fogo de amor. É água, é água, refresca o calor. É fogo, é fogo, é doce o teu beijo. Esquenta esse desejo que só pega Salvador. É fogo, é fogo, é fogo de amor. É água, refresca o calor. É fogo, é fogo, é doce o teu beijo. Esquenta esse desejo que só pega Salvador. É fogo.